Seção 8 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. São José del Rei, de Carlos de Laê. Carlos de Laê, Rio de Janeiro, 1847. O Dr. Carlos de Laê é um dos mais justamente reputados cultores das letras pátrias. Escritor corretíssimo, grande conhecedor da língua de Camões, pode-se escrever do mestre o que ele disse do Visconde de Castilho. É profundamente versado nos arcanos melódicos da nossa língua. Estilista primoroso, professor emérito, mais de uma questão importante de linguística no que principalmente se refere ao estudo da língua vernácula, tem sido proficientemente tratada, magistralmente elucidada e esclarecida pelo eminente filólogo. Sua opinião abalizada e valiosa é sempre acatada e aceita, como de quem vem. Como jornalista, ainda não se apagaram da memória de todos quantos amam as letras brasileiras esses admiráveis folhetins que, subordinados ao título de microcosmo, um primor de linguagem, de crítica e de arte, Laê publicou no rodapé do Jornal do Comércio aos domingos. É para lastimar que tão belas crônicas hebdomadárias, onde tantos e tão variados assuntos de real interesse para a língua, para a sociedade e para a arte, foram tratadas com a acostumada elevação e o conhecido critério, não fossem ainda até hoje reunidos em volume. Carlos de Laê, que durante a Guerra Civil se retirara para Minas, trouxe-nos de lá, ao voltar, o seu livro, um conjunto de estudos de crítica, narrações de viagem e filosofia, ao qual intitulou Em Minas. O Dr. Carlos de Laê tem uma cultura literária admirável e, como polemista, é temível e é temido. Ainda aqui, podemos aplicar ao notável pensador Mutatis Mutandis o que ele escreveu de José Feliciano de Castilho. É poeta, historiador, prosador crítico, verdadeiro polígrafo, este eminente vulto das letras brasileiras. É da Academia Brasileira de Letras. São José del Rei. As cidades gêmeas, Buda à margem direita, Pest à esquerda do Danúbio, oferecem claro exemplo desta geminação. Separadas até 1873, acabaram por confundir-se administrativamente e de forma que hoje, com um só vocábulo aglutinado, são nomeadas pelos geógrafos. Liverpool e Birkenhead, cada qual de seu lado do Mersey, deparam outro espécimen do fato a que nos referimos. Constantinopla e Scutari formariam o terceiro, se mister houvesse de insistir. De uma cidade gêmea não se fala sem que ao seu nome imediatamente se associe o de sua irmã. Uma prolonga, desenvolve e explica a outra. Assim acontece com São João del Rei e com Tiradentes ou São José del Rei, antiga denominação, que não sendo oficial, é contudo a mais usada. Por isso, tendo longamente abusado da paciência dos leitores, com as impressões que nos ficaram de alguns dias de estada em São João, talvez que com igual tolerância nos sejam permitidas poucas palavras a respeito da sua gêmea, São José. Estamos na plataforma da Estrada de Ferro do Oeste de Minas, em São João del Rei. São 8:30 da manhã. O trem que vai até o sítio, aguardar o expresso para o rio, deve sair às 6:40. Na extensa varanda asfaltada, cruzam-se apressados os viajantes e carregadores de malas. Há um padre que vai para Mariana, sede episcopal do sul de Minas. Alguns policiais que regressam a Juiz de Fora, depois de haverem soltado nas ruas de São João um pobre louco, processo curioso e expedito que nas cidades que o adotarem dispensará a necessidade de asilos psiquiátricos. Mostram-se finalmente muitas fisionomias, onde a lianez habitual do lavrador mineiro finalmente se alia à sagacidade que lhe é peculiar. Metamo-nos também nessa turba e ocupemos um dos poucos bancos que ficaram vagos. Vamos a São José del Rei. Até lá, não pode a excursão levar mais de 20 a 30 minutos de viagem, se tanto. As duas irmãs moram perto uma da outra. Higiênico passeio para um cavalo de boa andadura. Apenas um arranco para o hipogrifo de músculos de aço. Partimos. Pouco tarda que à direita se nos antolhem as caieiras que ficam nas divisas dos municípios de São João e de São José. A célebre gruta, conhecida pelo nome de Casa de Pedra, é, naquele município, a obra da natureza nos terrenos calcários de uma colina. De vez em quando exibe-se, como enorme serpente fulva, a colear por sobre o tapete verde da campina, o Rio das Mortes, já bastante largo e caudaloso, ainda mesmo em quadra seca. Mais uns minutos e eis-nos na estação de Tiradentes. É de mesquinha aparência o edifício onde nos apeamos. A cidade fica a cerca de 1,5 km. Do ponto onde nos achamos, avista-se grande igreja. É a matriz. Suas torres nos vão guiar na procura do escondido núcleo de população, outrora um dos mais importantes de Minas. Deliciosa frescura ameniza o ambiente. A perfeita solidão em que logo nos sentimos redobra o encanto da agreste paisagem. Ao fundo, a terra mal vestida de vegetação e deixando ver, através dos rasgões do manto verde, a ossatura ciclópica, onde há veios de ouro. Sobre a serra e sobre a várzea, o vasto dossel de azul turquesa, aqui e ali, interrompido por cirros leves e fugitivos, quais plumas adejantes. Caminhávamos vagaroso, com o passo descuidado, antes de flâneur que de viajante, quando, súbito, recebemos da natureza salutar aviso. Tínhamos acordado às 5 horas e já eram mais de 7:30, sem que ao menos tivéssemos tomado a habitual canequinha de café. Assim, formamos logo tensão de ser uma das nossas primeiras visitas ao hotel da localidade. Entramos em São José por uma grande praça. Altas ervas ali crescem folgadamente, sem receio dos capineiros municipais. Entre os edifícios, pequena igreja, Bom Jesus dos Pobres, segundo nos informam. No centro do largo, uma coluna em honra do Tiradentes. Na ordem dos monumentos, este figura muito, muitíssimo abaixo da coluna Trajana, da Antonina e da de Vendôme. É de pedra plástica na terra da pedra verdadeira. As pedreiras circunjacentes abundam de excelentes materiais para as obras artísticas. Mármores brancos e de veios azulados facilmente se deparam nas montanhas. Nessas condições, A pedra artificial parece-nos infelicíssima ideia. A coluna, de ordem composita, assenta sobre pedestal da mesma matéria e este sobre 3 ou 4 degraus cimentados. Em cima da coluna, uma urna funerária. Ladeiam o pedestal 4 pilastrinhas unidas por correntes e em uma de suas faces lê-se breve inscrição em latim gentilmente fornecido pelo Sr. Dr. Castro Lopes. Diz assim: Joaquino Josefo a Silva Xavier, Brasile Libertatis, Protomártire, Ilius Civitatis Incoli, Hoc Monumentum, Sunto Publico, Erigendum, Curaverunt. De 21º Aprilis. AD 1892. Flos Libertatis Tandem, De Sanguine Gemat. O que em dialeto fluminense mais ou menos quer dizer? A Joaquim José da Silva Xavier, protomártir da liberdade brasileira, os habitantes daquela cidade erigiram, à custa do Estado, este monumento em 21 de abril de 1892. Finalmente brota do sangue a flor da liberdade. Relativamente ao latim, só faremos, com a devida vênia, uma observação, aliás sem peso, porque vem de quase leigo na matéria. Queremos falar do Ilius. Aprendemos com o mesmo senhor doutor Castro Lopes e outros mestres que o Ili, Ila, Ilud, correspondendo em português ao demonstrativo aquele, aquela, aquilo, envolve referência a pessoas ou coisas distantes. Ora, estando o monumento na praça principal da cidade e, portanto, dentro desta, não compreendemos o emprego do demonstrativo que indica maior distância. Além disso, não deveria ser Joaquino, mas Joaquimo, conservando o M, segundo o latim litúrgico. Erros de cópia, talvez, mas que ali ficaram eternizados, ou, se não tanto, ameaçando ter a duração da pedra plástica. Em Minas, 1895. Fim da sessão 8, gravado por Rogério Maciel.